sai jojo waraiho una sera coi cari dio ara sai to tango i dura hokko dan dio hoge hatai baby Sai de jogo, moraiho. Uma cena de carejo. Ai, sai do fundo e de lá roco. Dando olho e morrer a sair. Baby